acontecimento, qualquer horário, um pressentimento, um certo olhar, um certo envolvimento, e tudo veio acontecer. Um sorriso, qualquer lugar, inferno, paraíso, qualquer horário, e eu só penso nisso. Um certo olhar, eu piso, mover disso, eu tudo pude antever. Bem antes de te conhecer, bem antes de você nascer, nos versos que escrevi prevendo o grande amor que esperei vivendo. Bem antes de acontecer, um pouco antes desse amanhecer, naquele instante em que acordei pra ver.